Estamos na Praia do Barrão, Barra do Jucu, Vila Velha, Espírito Santo, Brasil, América do Sul, continente americano, Ocidente, Terra, Sistema Solar, Via Láctea, Universo. Com a gente no céu, os urubus, e na praia, Jarbas e Daniel, que poderiam representar um grão de areia e uma gota d'água, e juntos formariam um planeta. No planeta deles, todo mundo se locomoveria através de cambalhotas. E Daniel só não chega até a África dando cambalhotas por causa de um pequeno detalhe, o Oceano Atlântico. Esse oceano é formado com a água que chega de muitos rios, entre eles o Itapemirim, o Cricaré, o Rio Doce, o Rio Itaúnas e todos os outros rios que chegam nesses rios que depois chegam no mar. O Oceano Atlântico. Se Daniel seguisse dando cambalhotas por muitos dias, e se o Oceano Atlântico não existisse, ele seguramente chegaria à África. Estamos em novembro de 2013, em pleno verão. Hoje, saiu no jornal que a Praia do Barrão está imprópria para banho. Um dos motivos é que o rio Jucu chega aqui. E o rio, vamos dizer assim, não está lá muito limpo. Os urubus observam. Jarbas e Daniel, Gota e Grão, em seu planeta, ainda não sabem disso. Os urubus também não sabem disso. Eu quero dizer, não sabem que saiu no jornal que a Praia do Barrão está imprópria para banho. Jarbas e Daniel se banham na Praia do Barrão, eles estão recebendo informações. Isso vai depender do que está sendo jogado no decorrer do rio Jucu. Pode ser cocô, xixi, agrotóxico, hormônios, produtos químicos. Quando Jarbas e Daniel se banham aqui na Praia do Barrão, eles estão trocando informação, deixando um pouco e levando um pouco. No corpo de cada um, enxofre, sódio, flúor, cálcio, potássio, manganês, cobre, molibdênio, selênio, fósforo, zinco, ferro, cobalto, iodo, cromo, cloro, magnésio, carbono, nitrogênio e água. No planeta de Jarbas e Daniel, a vida corre assim. Uma onda, depois a outra. Depois a outra, e outra, outra, mais outra, e outra, e outra, e outra, e outra.